Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e de todo o Vale do Paraíba e agora também do Brasil todo. São 8 horas e 1 minuto aqui em São José dos Campos. Nós estamos aqui com 5 graus de temperatura. E nós desejamos a vocês um bom dia, muita tranquilidade, muita serenidade. E nós vamos falar da doutrina espírita, a doutrina que nos liberta de nossos medos, de nossa ansiedade, de nossos preconceitos e, acima de tudo, nos dá a liberdade de nós exercermos o nosso livre-arbítrio. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar com o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Sem esquecer também das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. E também a tenda de Umbanda Mãe Maria e o grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa irmã Beatriz de Paula Porto, a nossa Bia, que sempre está aqui conosco. E o tema será Psicologia e Espiritualidade. Ligue para nós, 3941-9750, e participe também das nossas redes sociais. Hoje o Rodrigo não está. Rodrigo, hoje, eu nunca vi o cara escolher um final de semana tão certo para ir para o Nordeste, né? Está lá 30 graus, agora de manhã, em Porto de Galinhas. Né? Porto de Galinhas? Ele, o Francisco e a Camila, né? Vida dura, hein? Exatamente. Escolheu esse final de semana para passar em Porto de Galinhas, feriado, né? Que é feriado aqui, né? Feriado prolongado, e a gente aqui em 5 graus. 5 graus. Parece que tem umas pedras, a gente sai ali na rua, parece que tem umas pedras de gelo caindo na cabeça da gente, e né? E para tomar banho não tá fácil não, né, Jô? Exatamente, né? Quem não gosta de tomar banho já tem uma desculpa, né? Então o Rodrigo hoje está lá em Porto de Galinhas e se divertindo lá, legal. Num bom final de semana. E nós vamos, então, iniciar o nosso programa agora. E quem vai fazer a nossa prece inicial será a nossa irmã Graça. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe. Nessa manhã tão geladinha, mas estamos aqui para cumprir a nossa tarefa. Pois assim assumimos diante o Mestre que levaríamos a sua palavra a todos os lares que assim o quisessem. Jesus amado, abençoe a todos nesta manhã e que possamos, Senhor, aproveitar o aprendizado de hoje e colocar na nossa vida. Que todos abramos os nossos ouvidos, os nossos corações, para que cada vez que assimilamos novos aprendizados, façamos a nossa vida também diferente, aplicando em toda a nossa sociedade, para que haja uma mudança de comportamento, porque é esse o vosso desejo. Abençoe, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Psicologia e Espiritualidade. E nós estamos aqui com a nossa irmã Vivenciana, né? Beatriz Paula Porto, que ela já faz parte do nosso programa, porque toda vez que a gente convida, a Beatriz está sempre firme e sempre pronta, desde que não esteja viajando, né, Beatriz? Bom dia, Beatriz. Bom dia. Paula Porto. É. Bom dia a todos. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Obrigado por estar aqui. E manda um bom dia lá para o Rodrigo, para o Francisco, para a Camila. Camila. Francisco, que delícia, né? Nessa praia linda, 30 graus, não geladinho aqui, ótimo. Está desligado? Acho que está desligado aquele salário. Não, está ligado. Só que não está ligado. Está ligado, está ligado. Fala de novo, Bia. Ah, não saiu nada? Não, acho que saiu, né, Paulinho? A gente está se ajeitando aqui. É. Bom dia a todos, bom dia Rodrigo, bom dia Camila. Não? Não? Tá. Fala no do Rui. Tá. Ih, Rui. É hoje, Rui. Hoje vai ter briga de microfone, né, Rui? Bom dia a todos, é um prazer muito grande estar aqui. É, eu fico muito feliz, Rui, quando você fala, você e o Jorge, para eu vir. É, eu gosto muito, como você falou, vivenciana, né? Já vesti a camisa. E como não saiu aquela hora, bom dia, Rodrigo, Camila, Francisco, nessa praia linda, nesse Brasil maravilhoso, né? Né? Aqui nós estamos no Brasil, mas aqui é um frio danado, lá está um sol delicioso. Bom dia a todos. Um bom programa para a gente. E está funcionando agora? Tá? Eu acho agora, que não. Não está funcionando? Não tem problema. Vai falando aí. Mas vamos lá, vamos lá. Mas, Beatriz, você então... É, a gente está sempre perguntando de você, ele está sempre viajando, fazendo novos cursos, novas, aprendendo novas coisas novas. E o que, que você tem que falar para a gente da psicologia e espiritualidade? Eu lembro que eu tenho um amigo, tinha um amigo do INPE, e ele tinha evidência de olhos abertos, mas ele não acreditava no espiritismo. E um dia eu tive que levá-lo lá na clínica Francisca Júlia, porque ele via de olhos abertos, não acreditava em passe e não acreditava também em espíritos atrasados, aqueles espíritos brincalhões, zombeteiros. E eu levei lá na clínica, ele ficou assustado de ver a veracidade e também não acreditava no passe. E ele falou, e minha irmã é pior ainda, porque ela tem uma mediunidade tremenda. Mas ela é psicóloga, mas ela não aceita o espiritismo porque vem contrariar tudo aquilo que ela aprendeu. Isso é uma verdade? Então, eu diria, a gente falar de psicologia e espiritualidade, eu digo assim, deveria os dois estarem juntos e caminharem juntos, mas a psicologia, ela vê mais o lado científico. Quando eu preciso falar um pouco até de quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, né? Porque é muito estudo assim do comportamento, da mudança do pensamento. Mas a psicologia, ela quer dizer, psicologia é o estudo da alma, né? Só que é uma alma, vou falar, uma alma diferente, não é essa alma que a gente, espírito que nós trazemos, né? Depende, né? É. Então, quando eu fui fazer a faculdade, Rui, de psicologia, eu já era uma terapeuta, né? De terapias de vidas passadas, de reiki, florais, massagem oriental. E isso foi tão assim difícil para eu unir as duas coisas que eu fechei minha sala e parei de atender. E fiquei por 5 anos estudando a psicologia. Porque a psicologia é, sim, uma ciência, né? E que é estudo do comportamento, do pensamento humano, da mudança. Mas ele, como diz, vê a pessoa como mais no social. Está mudando, graças a Deus, tudo isso. Mas eu não consegui associar, né, a espiritualidade. E eu já estava, né, na época, eu já tinha feito todos os cursos de aprendiz do evangelho, eu já fazia parte, porque eu comecei isso há 30 anos atrás. Eu me tratando nas terapias, o Jorge vai falar que sou Jurassic. Vai falar que você também andou na inauguração de muitas casas. Aqui. Ah, sim, também, né? E então, eu fui para a psicologia achando que eu ia rapidinho já unir, e não. Eu tive que ver o lado da ciência, mas eu precisava ver isso. E depois unir a ciência e a espiritualidade, sabe? E isso aconteceu logo que eu me formei, porque na época, não sei se você lembra, eu estava no Paulo de Tarso, depois fui para a Colmeia, né? Com a Ivone. E aí, eu não consegui, é como se eu coloquei um pouquinho assim, eu não parei de trabalhar nos centros espíritas, eu saí um pouco, continuei com a espiritualidade, continuei a crença, continuei todinho, mas eu não trabalhei nesse período, e foi muito interessante, sabe, esse período da minha vida, colocando a espiritualidade, né, toda essa parte que eu entendo e que aceito, e estudando a ciência. Quando eu saí da faculdade, aconteceu um fato muito interessante. Logo que eu estava com a minha sala, eu, a terapeuta, que trabalhei por 10 anos, né, com todas as técnicas de bem espirituais, né, olhando para o espírito, para o ser como um todo, corpo, mente, alma, espírito. E uma cliente minha antiga me pede para eu atender a filha dela, que estava com pânico, e enxergando bichos saindo de ralo, os quadros, as pessoas saíam do quadro, ela em pânico, trancada num quarto, e com o rosto todinho em tumores, saindo tumores no rosto. Uma menina nova, de 15 anos. E aí essa minha amiga falou assim, eu já atendi essas crianças dela, né? E ela falou, Beatriz, você precisa atender minha filha. Eu falei, ai, tudo bem, leva no meu consultório. Ela falou, não quero você psicóloga, eu quero você terapeuta. Eu quero você do passado. Olha, eu tinha acabado de abrir minha sala. Assim, quase sendo caçada que nem bruxa, né? E eu tinha medo de ser caçada, né, Rui? E aí, Rui, ela foi e eu falei, tudo bem. É tão forte isso que a gente sai de uma faculdade tão ciência e tão preocupado com, sabe, com o conselho, sabe, uma coisa assim, o que os outros... E tinha caças-bruxas, assim, os próprios psicólogos denunciavam os outros psicólogos, sim, tá? Então, a hora que eu atendo essa moça, eu fui atender numa sala de uma amiga, porque nem na minha sala eu atendi, olha para você ver. E aí a sala dela era uma sala grande, que ela dava aula de yoga. Então, a sala, ela tinha maca e eu já não tinha mais nada disso. E aí, eu atendi essa menina, assim como a gente está nessa mesa, de um lado numa mesa, como psicóloga. Atendi, eu falei, 30 minutos sou psicóloga, 30 minutos sou terapeuta. E conversando com a menina e sabendo da onde, o que, que aconteceu para estar assim, ela me contou o fato. E eu falei, isso aí tem a ver com o espiritual. Tudo bem, começou aí algo. Aí, como eu sou terapeuta reiki, né? Eu apliquei mestre reiki, eu fui no outro lado da sala, na máquina, e apliquei o reiki nela. E fiz um pronto-socorro de reiki, que chama, que é uma UTI cósmica, que você faz como uma cirurgia espiritual com reiki. E aí eu fiz no rosto dela, onde tinha a parte que estava física, e na parte que era pânico, eu fiz no campo mental. Assim, no extrafísico. E o que aconteceu com essa menina? E falei, procura um psiquiatra para a mãe dela, lógico, entendeu? Vai ver o que, que é, ela está com pânico, está com tudo isso. Aí, Rui, e eu falei, me chama. Na segunda-feira, eu falei, volta para a gente continuar o tratamento. Psicologia, reiki, né? E as outras técnicas minhas de terapeuta. A menina voltou, a mãe dela falou, Beatriz, ela está indo, mas eu fui no psiquiatra, o psiquiatra falou que ela não tem nada, não precisa, e sumiu. Desapareceu tudo aquilo. Era espiritual. Porque essa menina começa quando ela muda para um apartamento, para um lugar, e que naquele local tinha uma moça que se suicidou da idade dela. Então, quando ela falou isso, eu falei assim, isso aí é espiritual. Tem algo aí. Sim. Então, nesta conversa e nesse trabalho, eu falei assim, não tem, né? Não tem jeito, né, dona Beatriz? É psicologia... E espiritualidade. Unir as duas coisas, né? E é isso. Então, é olhar para a pessoa... É por isso que você acaba fazendo um monte de especialização, assim, dentro da... Para usar na psicologia. Para usar na psicologia. Para apoiar, né? No caso, você... A gente sabe, você faz reiki, né? É mestre em reiki, né? Sou. E você também é psicoterapeuta reencarnacionista. Sou. Isso. E também faz constelação familiar. Isto. Então, todas essas coisas aí você acaba colocando como... como é que fala? Apoiando, como apoio para o seu tratamento de psicologia que você faz. E como a maioria das pessoas já procuram você diretamente para fazer um tratamento desses, que é complementar, ou vai primeiro na psicóloga? Como é que é? Agora, a maioria me procura porque diz que eu sou uma psicóloga diferente. Que eu sou uma psicóloga que olho para o espiritual. Uhum. E quando você fala destas técnicas, dessas especializações que eu fui fazendo, sim, para me embasar daquilo que eu sei que é. Até com as plantas você já sim, fez, sim, né? Sim, a planta, com a parte de vegetais. Assim, isso, né? Da fitoenergética, uhum. Né? Então, utilizando as plantas. Num trabalho de constelação, num trabalho de coisa, é uma manifestação da espiritualidade fantástica. Só que é uma técnica. Então, a pessoa não precisa acreditar em nada, ela não precisa ser espírita, não precisa, ela vê aquele fenômeno. Então, a fenomenologia na psicologia é observar o fenômeno como ele se apresenta. Quando eu fiz a faculdade, é muito assim, eu fui para as abordagens e para que são mais voltadas para o espiritual mesmo. Sim. Por quê? A comportamental só é olhar o comportamento. Aí veio a cognitivo-comportamental. Eu falei, essa aí está melhor para mim. Cognitivo quer dizer, antes de ter você sair de um ponto aqui A para B, tenha a cognição. Né? Tem algo que está em crenças, né? Que nas crenças, né? Que nos limitam, nas crenças que nos norteiam. Então, antes de você ter um comportamento, a cognitivo diz que tem algo que interfere. E o que é esse algo? Onde está esse algo? Aí está onde? No inconsciente. O Freud vem dizer que o inconsciente nós nascemos vazios, né? E que vamos constituindo o nosso inconsciente. Tudo bem, uma realidade. Inconsciente pessoal aqui dessa existência. E aí veio o Jung e disse, olha gente, deixa eu parar um pouco, mas é que eu estou vendo uma foto da Camila. Fala aí, Jorge. Com não, Francisco. Então, Francisco e a Camila assistindo a gente na televisão lá em Porto de Galinhas. Então, se o Francisco estiver me vendo aí, Chiquinho, tudo bem? Hein? Que você está passeando aí, hein, rapaz? Não está hoje aqui no programa, hein? Ó, não, ele, daqui a pouco ele vai querer vir no meu colo de lá. Olha a invejinha, é legal. Né? Eles conseguiram colocar a gente lá em Porto de Galinhas na televisão e estão nos assistindo lá do quarto ainda. E é paisagem que está do lado de fora, fora de série, né? Ainda. Pois é, isso aí vai fazer uma invejinha, né? Né? O calor que está, esse horário, ela está de biquíni, uma boa, assistindo Francisco à vontade. E a paisagem, o mar ali, né? É. Coisa mais linda do mundo. Ai, delícia. Beijo, Camila. Aproveita. Como é que é? Como é que é a tecnologia agora, né, Jorge? Ainda estamos atrasados, né? Imagina a hora, mais para frente, como é que fica. Não, aí você vê, assim, como é importante isso. É muito importante, porque a gente sai, um componente do programa sai, o Rodrigo está comandando as coisas de lá também. Ele já deixou tudo preparado para a gente de lá. Então, eu mandei a foto da Bia para ele publicar, para ele lá. Ele está publicando de lá. E deixou tudo pronto para a gente ali. O Silvio está apoiando ali, mas ele já deixou tudo certinho, ele e o Paulinho, né, claro, para poder a gente fazer o programa aqui com todos os nossos recursos que a gente tem semanalmente. Mas o fato deles colocar a televisão lá, né, colocar no YouTube e colocar na televisão para eles estarem vendo lá é muito mais agradável do que o próprio só você ficar só ouvindo. Porque às vezes a gente fica no café da manhã só ouvindo. Aí no café da manhã todo mundo fazendo barulho, você acaba não escutando direito. Daqui a pouco você dispersa. No caso lá não, eles estão tranquilinho lá no quarto e ouvindo e assistindo, nos assistindo lá. Sabe que nós esquecemos de dar um bom dia para o Silvio? Não, eu falei. Falou? Falei. Mas ele não o falou Silvio bom tá dia. Né? Bom, não, o Silvio não, porque ele falou que não queria falar bom dia. Fala, também? O microfone, tem microfone aí, Paulinho? Ô Silvio, fala um bom dia, pelo menos. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia. Bom dia, nossa irmã em Cristo Jesus, querida Beatriz, a nossa amiga Bia, e a todos os ouvintes e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. É um prazer muito grande estar aqui participando de mais esse programa do Vivência Espírita, né? O Rodrigo passou algumas instruções aqui, creio eu que até agora não teve falha. Se houver alguma falha, eu peço desculpas aí. Bom isso, dia, agora, obrigado. Não, falou, Silvio. Agora vocês entenderam que ele não deixa falar muito, senão ele vai ficar o dia todo falando, né? Se deixar, ele vai ficar falando o dia todo, né? Legal, Silvio. Mas continuando, Beatriz, você estava comentando, o Jorge cortou. Deixa eu só eliminar, né? Deixa eu só falar as pessoas que estão. Isso. Eu vou falar as pessoas que estão aqui no YouTube já, tá, Silvio? A Doli já entrou aqui cedo, dando bom dia, duas vezes, gratidão pelo dia de ontem. Foi maravilhoso. Ontem foi nós fomos para a Casa Nova da Marcela, né? Tava lotado. Sede própria. Tava lotado, muita gente, legal, dia todo. Saímos de lá já 7 horas da noite já, né? Foi muito bacana, 3 médicos fazendo psicografia, muitas mensagens emocionantes para as pessoas. E o ambiente tava, a espiritualidade prepara mesmo, né? É interessante, como que você chega num lugar que parece que você já tá a vida toda. Não parece que foi ali, aquele dia, o primeiro dia. Parece que você já tá ali, já é dali já, né? Mas o Fábio Pasquini, o Fábio Dionísio, uhum. Ele fala, quando você vai fazer um evento, quando você vai inaugurar uma casa, há 10 anos já está sendo preparado. Inclusive, ele perguntou, quanto tempo se demorou para inaugurar o Paulo de Tarso? Eu falei, acho que uns 10 anos uhum. que nós havíamos pensado em fazer o Paulo de Tarso. Falei, tá aí. É. E a casa da Marcela, no plano espiritual, o posto de socorro, fica bem acima da rodoviária nova lá de Jacareí. Bem ali mesmo, naquele ponto. E a casa, o terreno que foi adquirido foi ali. Então, aquilo já está sendo preparado há muito tempo, porque exatamente, ela fica exatamente embaixo do onde está o posto de socorro, né? Que é a casa da Marcela no lado espiritual. Então, é interessante essa liberdade, ou então assim, digamos assim, o pessoal estava todo à vontade, todo mundo chegou, não parecia que você estava numa casa nova, parecia que você já estava ali há muito tempo, mas o ambiente agradável, a espiritualidade ali, a flor da pele mesmo, muito bacana. E quem entrou também aqui foi o Aécio César, nosso amigo Aécio César lá, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Bom dia, Rui, Jorge, Rodrigo também, que está lá Porto de Galinhas, a Beatriz, e um ótimo domingo a todos. Aécio, já olhei a carta que você fez ao Bacelli, muito legal, adorei, viu? Gostei mesmo. Depois eu faço outros comentários para falar para você, mas sem falar nada, para acrescentar nada. Tá excelente no, eu acho que você colocou. Simplesmente a gente tem que ter algumas ideias, como passar isso lá para o Bacelli, para ele, eu penso que ele devia aproveitar, porque o Aécio, ele usou os 200 livros do Bacelli. O Bacelli tem 200 livros publicados. Ele usou os 200 livros do Bacelli e fez uma carta para o Bacelli. E na carta para o Bacelli, cada trecho ele cita um livro do Carlos Bacelli. Né? Eu estava conversando com o Nil, que faz as nossas diagramações aqui de livro. A ideia que nós tivemos até foi que se o Bacelli podia pegar isso aí e fazer um almanaque, tipo assim, porque só são 12 páginas, não dá para fazer um livro, né? Fazer só um almanaque para dar até de presente. Sim. Isso aí, né? Porque ele vai receber essa carta. Provavelmente eu acho que o Aécio vai mandar para ele. E é muito bacana mesmo, gostei bastante, viu, Aécio? Parabéns. O Rodrigo deu um bom dia aqui mais uma vez. Naquela hora ele tinha dado bom dia, Jorge, Rui. Estamos em Porto de Galinhas assistindo o programa e está ótimo. Também se ele não falasse que estava ótimo, a gente já expulsava ele daqui, né? Com esse sol bonito, né? Imagem. Está numa energia maravilhosa, está tudo lindo. O Domingos, que é o pai do Rodrigo, também entrou aqui. Um excelente programa a todos. O Rogério Copo, bom dia, vivencianos. O Rodrigo entrou mais uma vez. O Eduardo Gomes de Santana, bom dia a todos. Um programa ótimo, um ótimo domingo para todos. A Mariângela também. Que é mãe do Rodrigo, né? Bom dia aos vivencianos. E Beatriz, seja bem-vinda, ela está falando. Obrigada. Né? Duas vezes ela entrou, Rogério Coppa entrou mais uma vez. Isso é muito oportuno esse tema. Que bom que os especialistas dessa área estão voltando-se para este aspecto da espiritualidade em suas áreas de atuação. O Ari Rangel, bom dia, vivencianos. Como é bom ouvir a Bia. A boa, edificante palavra, a seriedade, as coisas da alma. O espiritismo e o mundo precisam de mais Bias. Um forte abraço e a esta pessoa abençoada. Só escutar. Só escutar o Ari falar isso já é uma benção, né? O Paulo Quintanilha, bom dia a todos. O José do Espírito Santo, bom dia, amigos, vivencianos, Rui Jorge e participantes Bia Porto, né? Deus abençoe a todos. Fico com inveja do primo Rodrigo, que está no Nordeste do Brasil. E o José está lá em Santos, né? Ele é de Santos, né? É, mas eu tenho certeza que Santos também está frio. Ali a Baixada é quente, mas não tem, acho que aqui no estado de São Paulo não tem lugar quente. Isso, legal. Hoje, né? Uhum. Então, bom dia a todos. Vamos continuar agora, que agora a gente já falou dos nossos ouvintes aqui. Vamos lá continuar com a Bia. Então, eu estava falando da psicanálise, né, também, Freud, do inconsciente, né, e que o Freud ele diz que nós nascemos sem nenhum conteúdo e que nós vamos nos... É uma tábula rasa, é vazia, branca, e que nós vamos nos constituindo. E aí eu falei, tudo bem, eu nasci e começo formando o meu consciente, minha personalidade, meu inconsciente, as coisas que nós vamos gravando, né? Nisso a doutrina espírita diverge do Freud, né? Então, aí vem o senhor Jung, né? Então é isso que eu estou dizendo, nas abordagens, como foi tendo na faculdade, eu fui me identificando com aquelas que tinham sentido comigo. Jung já vem dizendo que nós temos o inconsciente pessoal, mas nós temos o inconsciente coletivo. E que nesse inconsciente, né, e tem toda uma informação que nós nos conectamos com todos. Aí ele vem com a teoria dos arquétipos e ele diz que nós já nascemos com conteúdo. Você podia entendeu? Explicar, com você, conteúdo. Você poderia explicar pra gente o que é arquétipo? Então, quando bonita. Fala assim... É uma forma de você estudar, né, e colocando, por exemplo, arquétipo de pai. Então, fala assim, ah, você tem esse arquétipo de pai, é o perfil, o modelo, né? Arquétipo do herói, arquétipo da mãe. Então, todos estes... E aí, o que que acontece? Então, o herói, o pai, a mãe, isso permeia a todos, não importa. Esse todo é uma... ser humano, todo ser humano. Então, quando você fala assim, ah, você tem bem o arquétipo do pai, quer dizer, você tem aquele do, sabe, daquele também do provedor, daquele que cuida, da força do masculino, né? Então, tem todo um trabalho assim. Ah. Mas o importante do Jung, que eu vejo assim bastante, é que ele deixa aberto isso de que você não nasce sem uma informação, você traz uma informação não só dos seus ancestrais, não só genético, tá? Dos seus pais, mas você traz dos seus, de todos os seus. E você traz informação. Aí nós entramos com vidas passadas. É isso que a doutrina espírita. Doutrina espírita. Ensina. Por isso que o Jung, as pessoas. O Jung é uma porta que abre, né? Então, e não são a psicanálise, por exemplo, de Freud, é ensinada em faculdade. O Jung, ele não é aprofundado, porque vai um pouco além, aquele que transcende, né? Então, aí não tem muita explicação, vai cair no âmbito da onde? Do espiritual. E dizem que o Jung, ele frequentava sessões espíritas. Ele tem ele fez um trabalho todinho com médiuns, né? E ele falou que era as manifestações da personalidade, né? Porque ele tinha que trazer pela ciência, não tinha como. Mas o que você foi numa vida passada? Uma personalidade. Você constituiu uma personalidade. E que a gente traz esse resquício para a vida atual. Atual. Né? Olhe para a sua vida atual, você vai saber o que, que foi numa vida passada. Aprontou. Até lá, onde eu falei, por causa da reencarnacionista, a gente fala da personalidade congênita, né? Então, são traços de personalidade que a gente vem trazendo de vidas e vidas e vem aprendendo. É evolução. Então, eu vim aqui magoada. Eu vim raivosa. Foi isso que você aconteceu lá, que você não trabalhou e você foi para o plano espiritual e falou, me manda de volta que eu vou, me coloca à prova, me coloca para ficar bastante magoada, bastante raivosa, porque esse é o meu aspecto, que eu vou transformar, transmudar, mudar, transmutar, transmudar, é um mudar. Né? E tem gente que vive uma vida inteira assim, né? Raivosa, mal criada, grosseira. É interessante, né? Então, mas daí vem aquela lei do retorno. Do retorno. Você faz, você recebe. Sim. Alguém falou assim da lei do bumerangue, que alguém. Foi onde que falaram, né? É aquele que vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Então, esse é o despertar. O que que acontece? É, as pessoas chegam, às vezes, no consultório e elas veem como se eu tivesse uma fórmula mágica. Sim. Que eu falei, gente, se eu tivesse varinha... se eu tivesse varinha de condão, nossa, eu estava, acho que, milionária. É. Não é verdade? Você chegou aqui, você me conta e você saiu curado. Mas tem o próprio esforço, tem o próprio... Sabe, você precisa querer mudar. Oh, legal. Vamos mandando um abraço aqui para o Edivaldo Marques, que também entrou aqui no nosso YouTube. Bom dia a todos do Vivência Espírita. E um abração lá para vocês, viu, Edivaldo? Lá do... Eles são lá do Bom Sucesso. Um abraço para todo mundo lá do Bom Sucesso que está nos ouvindo, Bom Edivaldo. Sucesso aqui, o bairro Bom Sucesso. É, do bairro Bom Sucesso. Estão lá nos assistindo pelo YouTube. E um grande abraço para Edivaldo, viu, Edivaldo? É... Aqui quem entrou também no agora aqui no grupo do WhatsApp foi o Marcelo Siring. Marcelo, nosso amigo Marcelo, que esteve aqui a semana passada conosco, que também tem todas essas... É terapeuta de todas essas coisas aí que a Bia fala, né? Sim. E é muito legal quando o Marcelo está aqui. O programa da semana passada foi muito bacana falando de cromoterapia. Está dando um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia para a Bia também. Bom né? dia. E quem tá dizendo que o programa está muito bom... E também o Wilson, Wilson Girardi, né, Wilson? Que é, tô com saudade, Wilson. Faz uns dias que você não aparece no Anjo Ismael, né? Tô com saudade de você. Faz uns dias não, acho que às vezes a gente falta uma semana, aí a pessoa falta na outra, aí você já fica quase um mês sem ver, né? 15 dias. Aí o Wilson também é psicoterapeuta reencarnacionista e faz o trabalho lá no nosso lá junto com o pessoal, esse trabalho de atendimento lá junto com o pessoal também, ele e a esposa. É, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Quem entrou aqui primeiro hoje aqui perguntando que hora começava o programa era a Lu Almeida, lá de Juazeiro, né? E é legal quando parece que tem algumas coincidências que não são coincidências, né? Ontem, lá na casa da Marcela, a gente estava tocando, fazendo harmonia, né, com violão, e já fazia umas 2 horas que eu estava cantando, né? E eu senti no meu amigo Manuca passar perto de mim e falou, não tocou nenhuma minha hoje, né? Aí daqui a pouco eu troquei 3 músicas dele em seguida. E agora... Mas a Manuca Lula, também era de Juazeiro? Manuca é de Juazeiro, né? A terra do João Gilberto. João Gilberto, quem desencarnou ontem foi o João Gilberto, morava aqui no Rio de Janeiro, mas também esse criador da Bossa Nova no Brasil, João Gilberto, né? É de Juazeiro também, né? Nosso conterrâneo também lá de Juazeiro. E o Brasil está se despedindo de um grande artista, né? De um grande compositor, né? Da música popular brasileira. Afinal de contas, a Bossa Nova é conhecida no mundo todo também e prestigiada pelos grandes nomes da música popular brasileira, e foi João Gilberto que é o criador da Bossa Nova, que ontem partiu para a pátria espiritual, e a gente deseja tudo de bom para ele aí nessa nova morada, né? Só espero que ele seja mais tranquilo, né? Porque ele era muito nervoso, né? Assim, muito irritado. Mas aí a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando mais tranquila. Mas você sabe que quando a gente toca, Rui, tem hora que a gente dá razão para as coisas do João Gilberto, que o João Gilberto, ele se irritava à toa, né? Por exemplo, se a temperatura não tivesse boa, ele achava ruim. Porque, agora a temperatura desafina o violão. O violão está afinado, está 6 graus lá fora, 5 graus, o violão está afinado lá fora. Entrou aqui no estúdio, que está 25 graus, o violão vai desafinar. Então, se você prepara tudo, você entra num palco dizendo que você precisa daquela temperatura, e chega lá a temperatura está outra, o violão vai estar desafinado. E um grande artista, o instrumento tem que estar no ponto para ele tocar. Então, ele chegava e falava mesmo, ó, vocês não prestam atenção, vocês não deixam o negócio... Então, ele tinha coragem de falar ao vivo... Onde ele estivesse, que estavam erradas as coisas. E ele queria silêncio total. E se o público falasse também. Agora, a maior irritação para a gente que toca é você tá tocando e tá todo mundo ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Então você vai tocar em barzinho. Se tocar em barzinho, você faz isso. Agora, se você vai fazer uma apresentação para as pessoas ouvirem, então antigamente eu achava o João Gilberto mais chato. Antes de eu fazer apresentações também. Depois que eu comecei a ir para um público seleto, onde o público deve estar sentado para ouvir o que você está tocando, você dá razão para a pessoa. Oh, tem que ser chato mesmo, porque você está indo preparando para você fazer um... Então, o João Gilberto está falando, vocês ainda estão pagando para poder eu fazer isso. Agora, vocês não deixam fazer o que eu quero? Então, ele tinha coragem, porque ele tinha nome, ele tinha tudo para chegar e pagar, né? Para as pessoas chegarem e falar, ou vocês ficam quietos ou eu paro. Então, eu vou embora. Porque eu não vou ficar aqui à toa. Vou apresentar um trabalho, né? Eu já fui em apresentações, a gente se apresentar em... com a música espírita, que é a nossa música espiritualista, e você chegar lá, ninguém está prestando atenção, então você está apresentando um trabalho. Você não está lá para divertir, não é para os outros dançar. Inclusive, né? Naqueles encontros lá em Santo André, que você foi convidado outras vezes e você não voltou mais. Não voltei mais por causa disso. Porque chegar lá, ninguém está prestando atenção. As pessoas estão preocupadas com outras coisas totalmente diferentes. Falando, não, a música, dentro da espiritualidade, ela é importante tanto quanto os outros. Ela não é menos do que nada. A música é tão importante quanto qualquer trabalho. Então, se você vai ouvir uma palestra e você vai ouvir música, é a mesma coisa. Você tem que prestar atenção, porque alguém está apresentando um trabalho para a gente. Alguém está apresentando uma coisa ali que vai servir para a gente. Então, é isso que, às vezes, você pega, acha que a pessoa é chata por causa das atitudes que ele tem, mas, na realidade, quando está na sua pele, a gente tem que dar razão para ele. A nossa diretora está reclamando do horário. Viu? Isso, que ela é disciplina, né? Mas deixa eu falar, Jorge, só, aí já vai, viu? Já vai, viu, diretora? Graça. É, mas eu fico extremamente, sabe, irritada, chateada, o Jorge tocando. Eu falo pro pessoal, sabe, aquele que você falou antes de fazer uma plaquinha do silêncio, eu acho bom. Você está num trabalho que é espiritual, que é para harmonizar. Você está ali para receber uma ajuda. E nós sabemos que todos que estão ali estão doando uma energia para aquele trabalho, para que aconteça, é que são curas. É, eu tenho um colega... É conscientizar, que... viu, as pessoas, viu, Jorge? A gente tem que fazer umas palestras, assim, conscientizando disso. Eu tinha um colega que dizia, quando eu vou fazer palestra, eu fico preocupado quando aquelas pessoas começam a olhar no relógio. Toda hora olhando o relógio. Eu fico mais preocupado ainda quando ele olha no relógio e põe no ouvido, ver se o relógio está funcionando. Não, agora tem jeito que não tem jeito. E outra coisa, não é maldade não, viu? Não é maldade. É que todo mundo começa baixinho. Daqui a pouco está todo mundo começando baixinho. Então, atrapalha. Você tira a concentração, você tira a espiritualidade que está no ambiente, você tira todas essas coisas. Aí eu estou lembrando que eu estava também numa palestra, né? Aí era palestra. E sentei numa cadeira e duas moças sentadas na minha frente, né? E as duas moças, o cara palestrante e as duas moças, e eu aqui, falei, tentando levantar a cabeça para ver se eu escutava melhor, dava uma mexida na cadeira para ver se elas ti. Aí daqui a pouco eu não teve jeito, eu falei, não, tem que chegar. E toquei no ombro de um e falei, moça, eu não estou conseguindo escutar nada. Ela falou, não, mas o que nós estamos falando é segredo, não é para você escutar mesmo. Achou que você estava querendo escutar o que elas estavam falando, né? O que nós estamos falando aqui é segredo. Bem ainda. Falei, tá bom, aí mudei de lugar, fui para outro lugar, né? Falei, deixa elas ficar com o segredo delas aí, né? Paciência. Então nós vamos agora com a música aqui do nosso querido, né, e saudoso, e imortal, né? Nosso poeta Manuquinha Almeida, com a voz do Alexandre Leão, a música que eu gosto muito de tocar também e cantar, Me Ensina a Viver. Então quer dizer que o Manuca puxou sua orelha ontem? Puxou porque eu tava preparando as músicas para ele, para que eu não vou passar uma apresentação sem tocar as músicas dele, né? Mas eu acho que ele tava demorando, ele passou a cara dele, né? Pegou e falou, você não tocou nem uma minha ainda, hein, irmão? Porque ele falou para uma psicografia que ele fez lá na Bahia, ele prometeu que ele estaria sempre, de vez em quando ele estaria. Quando ele tivesse oportunidade, ele estaria no trabalho, na casa da Marcela, né? De vez em quando a Fernanda está fazendo a psicografia e no meio aparece um poeminha que ela fala, o Manuca que mandou, né? Então, quando ele tem chance... Ele vai reclamar o Ed Moreno, né? Não, aí o Ed Moreno ainda está encarnado. Encarnado a gente não dá muita chance, não. Né? Então, vamos lá, me ensina a viver. Me ensina a viver. Me mostra o que é bom, me enche de luz, me faz renascer, me ajuda a entender como é que se faz, me faz encontrar meu mundo de paz. me ensina a viver da maneira mais doce, mais simples de ser, pra ser a pessoa que agrada a você, pra te dar de volta o que você me dá. Me ensina a viver para ver a verdade no meu coração. A felicidade tem sempre razão. Me aponta o caminho, pega minha mão. Seja minha estrela guia, seja o pão de cada dia, seja muito mais que um sonho, seja realidade feita de alegria. Seja um raio de esperança, seja o brilho do luar vencendo a escuridão. Seja minha estrela guia, seja o pão de cada dia, seja muito mais que um sonho, seja a realidade feita de alegria. Seja um raio de esperança, seja o brilho do luar vencendo a escuridão. Me ensina a viver, me mostra o que é bom, me enche de luz, me faz renascer, me ajuda a entender como é que se faz, me faz encontrar meu mundo de paz. Seja minha estrela guia, seja o pão de cada dia, seja muito mais que um sonho, seja realidade feita de alegria. Seja um raio de esperança, seja o brilho do luar vencendo a escuridão. Seja minha estrela guia, seja o pão de cada dia, seja muito mais que um sonho, seja realidade feita de alegria. Seja um raio de esperança, seja o brilho do luar vencendo a escuridão. Me ensina a viver. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa querida amiga Beatriz Paula Porto, que faz constelação familiar, o reiki, psicologia reencarnacionista. Tem mais alguma coisa, Bia? Porque tem tanta coisa aqui, viu, Jorge? É terapeuta e é também vivenciana, né? Está sempre com a gente aqui no nosso programa, faz parte do nosso programa. Bia, o que nós poderíamos agora falar nessa parte do espiritualismo, da espiritualidade, que parece-me que é um pouco esquecido pelo ser humano, né? Deixa eu só dar pode um recadinho falar da Irene, né? A Irene do Espírito Santo também, nossa Irene lá de Santos. Bom dia, amigos, queridos. Como sempre, começando o meu domingo ouvindo vocês e aprendendo muito. Sim, aqui em Santos está muito frio. Beatriz é excelente. Abraço a todos. Obrigado. Eli da Silva também. Bom dia, amigos vivencianos. Como sempre, um ótimo programa da amiga de todo domingo. Eli da Silva. Né? Só falta o Renoal dizer pra gente quanto que tá lá. Renoal tá com inveja da gente hoje. Né? Tá com inveja. Será que lá tá frio assim? Mas pra eles isso tá aí... Tá muito mais frio, né? Não, ele tava de manhãzinha, você pega os gaúchos lá daquele lado, eles estão só levantando, sem camisa, tudo, e falando, poxa, hoje tá legal, hoje tá dando pra dar uma passeada, né? Eles são assim. Agora nordestino igual eu, tá com uns 10 capotes já na cabeça. Em Campos do Jordão tava menos zero, menos de zero, Campos Jordão. Uhum. Aqui, o Aécio está fazendo uma pergunta, o Aécio lá de Sete Lagoas, nosso irmão Aécio. Se possível, pergunta a Bia, o que poderia acontecer para que a velha psicologia humana possa revestir-se da nova psicologia espiritual e juntas auxiliar mais o processo da humanidade? Como é que ele chama? Quem que é? O Aécio César, nosso colunista. Ah, é? Então, Aécio, eu acredito que a psicologia já está caminhando mais para isto, né? Desde quando a Organização Mundial da Saúde coloca que para se ter saúde, bem-estar, uma vida plena, você precisa estar em equilíbrio bio, psico, social, que era só até o social, e o espiritual. Então, a partir do momento que a Organização Mundial da Saúde coloca que para você estar bem, o espiritual faz parte, tanto é que em faculdades de medicina já está entrando a disciplina espiritualidade, inclusive, né? A psicologia logo vai entrar, tenho certeza. O doutor Alexandre Serafim aqui de Taubaté, ele já tem essa disciplina no curso de medicina que ele é professor, né? Tem, então. Mas tem muitos. Então, a psicologia transpessoal. É que estas psicologias, estas técnicas, abordagens, elas não são ainda ensinadas em graduação, né? Aí está entrando a psicologia positiva, que o Jorge fala, Beatriz adora, mas eu adoro, porque a psicologia positiva trabalha com as virtudes, com as forças, então com a transcendência, com a parte espiritual, tudo isso é importante. Então, de uma forma ou de outra, vai chegando, mas não assim, não é vinculado, né? A ciência, a psicologia, ela não pode estar vinculada ao espiritismo, ao budismo, a isso, aquilo. Então, por isso que o tema é espiritualidade, porque somos espírito. Então, não é? Eu tenho certeza disso, graças a Deus. Senão, eu não viveria. Porque cada coisa que eu passei ontem de manhã até a noite, sabe? Não tem como pensar que eu sou só corpo, pensamento, e que só o social... No social eu estou me constituindo. E só na hereditariedade, o que eu herdei dos meus pais, as coisas dos meus avós, né? E se eu vou reduzir muito o ser humano? Como que se explica? Ninguém consegue chegar até hoje se você não chega a algo muito divino e sublime, porque como pensa como uma célulazinha que nós somos, né? E ela, como que naquela micro célula, ela tem toda a nossa informação genética, de onde vem isso? Ah, não, é que ela se multiplicou, tudo bem, mas a origem está ali no início, de onde vem toda esta informação? Aí parou, né? Então, daí nós vamos para o quê? Para o transcendente, para um espiritual, para um Deus, para uma criação divina, uma força maior. E todos nós, essa é a nossa... Eu vejo a psicologia desde quando eu me formei, ou antes, eu sempre olhei para o ser humano como esse um todo. Sim. Né? Então, eu não vejo assim o comportamento. O que, por o motivo do qual está aquele comportamento, aquele pensamento obsessivo. Né? Quando você falou do pessoas que estavam internadas, transtorno obsessivo compulsivo, toque, pânico, depressão, é doença da alma, está doente, sabe? O nosso cérebro, ele decodifica o que vem da mente, o que vem do pensamento, ele é um órgão físico, ele sozinho é um órgão, né? E quem alimenta? O espírito. Rui, a gente podia colocar uma pergunta mais ou menos assim, viu, Silvio? A pergunta mais ou menos assim. É importante o profissional de saúde se utilizar das terapias complementares? Hoje fala terapias integrativas. Terapias integrativas. Que aí essa espiritualidade está toda aí também, né, Bia? Não, agora. Agora precisamos dizer o que são essas integrativas. Isso. Tudo que ela está falando é integrativa. Não, né, sim, mas estou dizendo, mas será que as pessoas. A gente já vão saber? Até o passe é uma terapia integrativa. Então, mas será que vão saber que reiki, passe... É exatamente o que a Bia está falando, né? Justamente. Reiki, tudo... florais, constelação familiar, tanto é que está no SUS, né? Acupuntura, todas essas técnicas, a terapia de vidas passadas, ela é complementar, ela é integrativa, mas, né? Mas não está, essa não está no SUS, tá? No SUS são 29 práticas, 29 práticas integrativas, né? Então, o que mais a gente conhece é mesmo o reiki, os florais, né? A meditação. Meditação. O que é meditar, meu pai? Meditar é você entrar nessa conexão do seu eu pessoal, eu superior, com algo transcendente, além matéria. Então, e Jesus já ensinava isso. Rui, deixa eu falar de novo aqui do Renaldo, né? O Renaldo tá nos ouvindo lá, né? Provocamos o Renaldo. O Renaldo disse o seguinte, que ligou para mim ontem várias vezes, né, Reinaldo? Eu só cheguei em casa tarde, ontem, porque a gente estava o dia todo fora de casa, né? Por causa que a gente estava no trabalho lá na casa da Marcela. Mas ele está falando: olá, Jorge, ontem liguei várias vezes, mas tu devia não estar em casa, né? Tu não devia estar em casa. Era para te convidar para quebrar gelo aqui, né? Conhecendo nossa geada. Enquanto aqui a gente está reclamando de... Quebrar gelo. A gente está reclamando de 5 graus. E quanto lá... cara? Não, não sei. Ele não sei. Falou. Ele não falou quanto que estava, não. Mas a gente está falando aqui que 5 graus tá frio para caramba. Lá ele falou que já é para você nem quebrar gelo. Não, tem uma... Eles mostraram na televisão uma árvore de gelo, né? Uma árvore... As folhas... se misturaram com o gelo, ficou uma coisa até bonita, né? Fica lindo, fica muito bonito. É. Mas o interessante, isso é a adaptação, né? Eu conheço pessoas que moram também, e eles falam assim, é que vocês têm uma referência de vocês aí, que é mais quente, mas lá é tudo preparado para que tenha isso. Então, eu vejo também, indo para a espiritualidade, nós somos sempre preparados para situações e nós nos adaptamos às situações. Mas se está lá naquele gelo, tem algum aprendizado. Se nós estamos no calorzinho, o Jorge, por exemplo, que é do calor forte, tem um aprendizado. Por que que ele escolheu nascer naquela religião? Porque escolheu. Nós, como estamos no plano espiritual, nós escolhemos paz, nós escolhemos família, nós escolhemos região onde nós queremos, porque nós precisamos aprender. Rabatiz fala muito isso, né, da gente ter nascido num determinado lugar, porque é para aprender, né? E eu lembro desse de psicologia, né, na época, quando eu estava fazendo, logo depois que eu terminei a faculdade, eu fui chamada para voltar até para tudo do espiritual. Essa veio essa menina por causa do reiki, veio uma outra situação que me chamaram para fazer parte de um grupo da Fraternidade Branca. O Jorge está mostrando aqui as temperaturas, variações de temperatura no Brasil. Aqui em São José está 6 agora, e lá em Porto de Galinhas, onde está 29. 29. Gente, está 6 lá fora, viu? Porque aqui dentro do estúdio nós estamos quentinhos. Nós não ligamos ventilador nem nada. Não, nem não nada precisa. Aqui, então ficou muito legal, ficou gostoso aqui. Lembrando, né, que a Nadir também ligou aqui para nós, a Nadir Paulino, a nossa... eterna diretora da Aliança aqui em São José dos Campos. E do Anjo Ismael também. Presidente do Anjo Ismael também é igual ao Vicente Matheus, né? Aí quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa não quer largar o osso, não, né? Quer largar. Não é verdade, que ninguém quer pegar. ninguém quer pegar. Presidente do Centro Espírita é diferente de outros lugares, né? Porque o presidente do Centro Espírita fala, mas aquele cara, o senhor Darcy, ainda continua sendo presidente da AME. Eu falei, vai lá e pega. Ninguém quer. O Centro Espírita do Darcy, o Centro Espírita da Nadir, né? O senhor Darcy, esses dias eu falei, senhor, vai sentar o ano que vem, ele falou, não, o ano que vem vai mudar a diretoria. Eu falei, grande coisa, vai mudar o senhor que vai estar aí. Eu falei, não, mas eu preciso dar uma descansada. Eu falei, aonde o senhor vai descansar? Tem gente que só vai descansar depois que desencarnar, não tem jeito. E quando vai desencarnar, chega lá, bota eles para trabalhar para caramba, já está acostumado, né? Mas já está acostumado. Já está acostumado, bota você já trabalhar. Sabe, vai, continua. Então, aí a gente fica pensando, nossa, o cara não quer largar. Não quer largar nada, ninguém quer pegar. Ninguém quer pegar. É complicado você ficar. É complicado assim, claro. O trabalho da Nadir é fantástico, do senhor Darcy também. E como muitos outros que a gente conhece aqui. E eles não são apegados a nada, não. Não tem nada a ver, porque eles não aparecem outros querendo. Então, isso aí é a história da Ilha da Madeira. Tem um senhor já velhinho, mais de 25 anos, que ele é o governador lá da Ilha da Madeira. Mas ele quer sair, mas ninguém quer que ele saia, quer que ele fique lá. Quer dizer, já mudaram a Constituição várias vezes para que ele fique no governo, porque ele é muito bom, né? Então... Ô, Rodrigo, legal. Rodrigo, a Bia pediu para você mudar esse negócio. É importante os profissionais da saúde trabalhar com terapias complementares? Ela falou, não, precisa colocar integrativas. É importante os profissionais da saúde trabalhar com terapias integrativas? É a mesma coisa, viu? Mas coloca integrativas. É que o termo agora é integrativa. Não, é que... Era complementar, era alternativa. Era tudo. Era, porque ela não é alternativa, não é uma coisa e outra. A mais perigosa era a alternativa. Mais perigosa é a alternativa. Né? Porque o pessoal pensava que a alternativa podia abandonar outro tipo de tratamento. Então, e aí complementar também ela complementa, tudo bem, agora integrativa, ela integra. Uhum. Integra todas as ciências, vamos dizer, tá? E você une. Deixa eu só terminar de falar quando eu volto para a espiritualidade. Pode, Rui. Quando eu termino a faculdade, aí uma amiga fazia parte do curso, faltava 6 meses terminar a faculdade. E ela falou assim, pessoal, vamos fazer uma reunião em casa, que vem um trabalho, uma pessoa da fraternidade, faz as reuniões. Falei, você não me chama? Ela falou, faz 5 anos que eu estou te chamando. 4 anos e meio. Uhum. Eu falei, mas eu nunca ouvi. Eu nem ouvia, de tanto que eu entrei em ciência. E aí eu falei, não, eu vou, quero uma entrevista com a pessoa e entrei para a Fraternidade Branca. E aquele grupo... Aquilo eu aprendi muito com aqueles com o mestre da fraternidade. Então explica pra gente o que é essa fraternidade branca. Então são dos mestres ascensionados, né? Dos raios, dos 7 raios, né? E esse grupo que fazia parte era mais visando o 6º raio, que é de Jesus, da mestra Nada, né? Então que é da compaixão. Isso não tem nada a ver com os templários lá, Jorge? Não, isso não. Aqui é do Saint-Germain. Jesus é do 6º raio. O Bira esteve aqui falando para gente. Então, né? O primeiro raio é o Mória, segundo raio é Kutumi, que é São Francisco, é o raio amarelo dourado. Terceiro raio é Rovena, do amor. Se eu não errar aqui, é o 4º raio, Seraphis Bey, aquele do Egito. É o raio da ascensão, é o branco. Então você trabalha, isso tem a ver com as cores, porque são as 7 cores, entende? Uhum. Então o Saint Germain é a transformação, por isso que o violeta é a transformação, a cor, a ametista, a cor da transformação. Uhum. E aí nesse trabalho meu da fraternidade, que eu participei, aprendi muito. Nos últimos 6 meses de faculdade, eu saía de manhã da faculdade, eu ia 2 vezes para Atibaia para aprender, para estudar. E essa senhora, né, que ela trabalhava mediunizada, ela trabalhava incorporada desse mestre. E eu participava dos atendimentos que ele falou para mim, assim, que eu não tinha tempo, que eu precisava correr, que eu estava atrasada. E eu aprendi muito, mas estudei muito, muito, muito sobre fraternidade. Aí que vem voltando e unindo todinho a psicologia, espiritualidade, sempre voltando. E eu, numa pergunta para esse mestre, né, espiritual, eu falei para ele, mas o que aconteceu que quando eu entrei para a faculdade de psicologia, eu tive que deixar tudo, é como se eu colocasse um pouquinho em suspenso, e eu tive que entrar de cabeça. Ontem o Jorge perguntou, ela estudou tudo? Eu falei, estudei em 5 anos, eu estudei psicologia, psicossomática, psicanálise, eu fiz todos os cursos que eu podia fazer, voltado para a psicologia. E aí ele falou assim, Beatriz, é porque a faculdade de psicologia você não tinha feito inteira em outras vidas, você precisava fazer. Só isso que ele falou. Quer mais? Não. A espiritualidade então, intervindo. Então, é assim. Eu vejo assim. Você tem o seu chamamento. A espiritualidade te chama. Se você está no caminho que não é teu, você vai acontecer alguma coisa, você precisa voltar. Então, é isso que eu vejo no consultório com as pessoas. Eu procuro trazer para as pessoas exatamente esta essência, que é do espírito. A sua missão de alma, o significado da sua vida. Aí vem a psicologia positiva. Você está vendo que eu vou embasando, como o Jorge falou, nas teorias que complementam aquilo que eu acredito. Oi, o Renato está respondendo aqui, viu? Ele está falando, ó, aqui é 0 grau, está 0 grau lá. Zero, né? Grau. E ele falou que nessas épocas, ninguém sonha lá, o pessoal não sonha, porque se o perispírito sai do corpo, congela. Fica todo o corpo, o perispírito fica ali quietinho. O perispírito quando sai, congela na hora. Então eu fico tudo quieto. Então? O espírito ninguém sabe onde está. O espírito nessa hora é esperto, né? Ele se esconde, né? Agora o perispírito fica perto dentro do quarto, não sai de jeito, porque se sair do corpo, o perispírito para sonhar congela. Jorge, mas a gente não pode fazer desdobramento, fazer viagem astral, é só sair lá do gelo e morar lá pro Nordeste. Mas até chegar, já congelou. Só na saída, lá em Cachoeira do Sul, só na saída dali do quarto que já congela. Então o perispírito fica quietinho, ninguém sonha. Outro dia eu tava vendo, não sei que país, o cara jogar um balde d'água, a água congelava pra nós. Já pensou o pessoal lá da Bahia entrar num lugar desse aí, Jorge? Rapaz, na Bahia, lá quando faz... Esse, eu contei para você, uma prima minha aqui, veio aqui para São José dos Campos, e aí falou, eu preciso que você me leve lá na tecelagem Paraíba, disse que aqui os cobertores são baratos. Eu falei, vai, ela tá com curiosidade, né, de ver, né, coisa que não vê, não tá acostumada a ver essas coisas. Aí fomos ali na loja da tecelagem, ela comprou aquele dupla face, sabe? Sei, sei. Eu falei, não acredito, porque você tá comprando um negócio desse pra quê? Ela falou, não, para levar pro seu primo. Eu falei, mas ele vai, lá faz 40 graus, ele vai usar esse cobertor onde? Ele falou, não, ele bota o ar-condicionado no mínimo para usar cobertor. É só o prazer do cara, porque de outro jeito ele não vai conseguir usar. Mas você sabe que eu e o Everaldo vamos fazer uma abertura de semana espírita lá na Paraíba. Nós saímos daqui tão frio que levamos um monte de agasalho. Chegamos lá na cidadezinha lá de Boa Ventura, um calor, rapaz. Você tem que andar assim, de bermuda, de sandália. Não acredito, né? O Edson Barbosa, nosso amigo Edson Barbosa, entrou aqui também. Bom dia a todos, Jorge, Rui, Rodrigo e demais participantes do programa. A Bia é muito participativa, né? E disse também que essa semana foi movimentada. Viu o Rodrigo na TV Mundo Maior com o Rui, né? Semana passada. Nós falamos dele já também. Depois o Rodrigo na Globo News. Rodrigo vai lá e grava o Globo News 2 horas e bota ele 40 segundos, um minuto para a gente ver. O programa só prestou mesmo na hora que o Rodrigo entrou para falar, né? Que aí quando eu estava olhando eu fiquei orgulhoso, falei, tá vendo? Aprendeu a falar desse jeito com a gente no programa Vivência Espírita. E concorreu o horário do Rodrigo com o jogo futebol, do Brasil. Eu fiquei fritando o peixe e vigiando o gato ao mesmo tempo, que eu botava no jogo e vinha para assistir o Rodrigo. Mostrando aquele aeroporto. Tereza da Carrasco que falou, Rui, eu fui pro Japão, nós entramos no banheiro lá no aeroporto de Nagoya. Que coisa! Chegamos aqui, fomos no banheiro aqui de Cumbica. não dá. Não dá para entender, né? O Edson continuou aqui também dizendo que. E ontem ele viu você lá na casa da Marcela. A gente tava lá na casa da Marcela ontem, tá saindo fotografia para tudo quanto é lá. Do Edson também essa semana teve na TV Brasil, né? Falando sobre. Trabalho dele mediúnico, muito legal. Tem o programa do EV, que o Edson sempre vai, a gente sempre publica aqui para as pessoas. Eu estava vendo. Para as pessoas assistirem. A gravação de um programa do Edson na televisão. Ontem passou, foi legal, eles passaram um pedacinho da cirurgia espiritual sem ele tocar no paciente, né? Que aí ele só impõe a mão assim, de longe, depois manda levantar a blusa e aparece a cicatriz. Então, foi isso que eu vi. Muito legal. Eu já vi em loco, né? Já vi. Pertinho mesmo, ele mostrar isso aí. Falou, Jorge, dá uma olhada. Eu já senti em mim que ficou. É muito legal essas colocações. E daqui a uns tempos vai sair um documentário do Edson, que o pessoal fez uma reportagem com ele há muito tempo, né? Ficaram fazendo essas tomadas lá em Ribeirão Pires. E daqui a uns tempos aí, a gente não sabe quando ainda, mas vai sair um documentário sobre o trabalho do Edson Barbosa, que já são 35 anos aí, se eu não me engano. De mediunidade e de transparência e de amor, de dedicação ao próximo, de quem conhece o trabalho de Ribeirão Pires, que atualmente é Ribeirão Pires, mas o Edson já está a vida toda. Quem conhece o médium Edson Barbosa, dificilmente não vai atestar um trabalho de credibilidade, um trabalho de uma pessoa que está dedicada mesmo à espiritualidade. Mas o que eu gosto do Edson Barbosa... É que ele está lá fazendo cura, daqui a pouco ele está comendo pão com manteiga, tomando café. É uma coisa tão simples, tão bonita, que a gente fica adorando aquele trabalho que ele faz. É, porque ele mostra que é um ser humano como outro qualquer, não tem problema. Na hora que ele está fazendo o trabalho incorporado, né, que incorpora o doutor Arthur Neiva, né, e agora o doutor Xavier também autorizou a dar o nome, Como é que é mesmo? Ele é daquele médico famoso lá, esqueci. Chagas. Coloca aqui. Coloca aqui pra gente aqui o nome do doutor Xavier aí, quem que é, que eu esqueci. Que é um dos bem conhecidos também do Brasil. E trabalhou na Argentina, nesses lugares todos. Também o doutor Xavier autorizou a dar o nome ao nome dele mesmo, quem que é. Né? E aí, o que acontece? Na hora que ele não está incorporado fazendo cirurgia, ou não está psicografando, está falando do salão, que ele sai com as pessoas, conversa com todo mundo normalmente, bate papo, dá risada, conta piada, faz tudo isso aí, para as pessoas sentirem que ele é uma pessoa normal, que ele não é Deus, que ele não é uma pessoa diferente dos outros, nem nada, simplesmente não, né? Nossa. Importantíssimo o trabalho que ele faz no sentido do potencial mediúnico que ele detentor, mas fora isso, uma pessoa igual a todos nós, né? É normal. Muitas vezes, eu gosto de falar assim, ó, ele vai no banheiro. Essa pessoa, eles vão no banheiro também. O médio também vai no banheiro, entendeu? Tem igual, dor de barriga também. Eu lembro meu irmão, uma vez eu conversando com ele, meu irmão mais velho, ele falando assim, rapaz, eu gostava tanto da minha professora quando eu tava, professora era uma coisa tão importante na vida, que eu achava que ela não ia no banheiro. Ela não precisava dessas coisas, ela era sublime. Tipo assim, era... agora você imagina eu acho tão importante você saber que isso existe. Tipo assim, olha a importância que a pessoa dava para um professor. Não, mas eu... né? Tem uma historinha do Dom Pedro, aqui do Vale do Paraíba. Ele veio aqui e chegaram numa cidadezinha aí e falaram pro coronel lá, que era o dono da cidade, falaram, olha, você trata o Dom Pedro com comidas leves, suaves, aquela coisa toda. O Dom Pedro veio, deram siquírio, bombocado. Ele parou e falou, pô, peraí, você não tem arrozinho com feijão pra gente comer, né? O cara falou, mas o senhor come arroz e feijão? Falou, só dar comida leve pro senhor, comida frágil. Não, eu quero arroz e feijão. E se tiver uma carninha de porco aí, também aceita. É. O Barcelli também, uma das primeiras vezes que ele veio aqui, que nós fomos receber, tem um amigo dele lá de São Paulo, seu amigo lá. Falou, cuidado com a alimentação. Cuidado com a alimentação do Barcelli. Ele não pode se alimentar com comida pesada, nada. Não. Aí você falou, Jorge, você vai receber o Barcelli, mas por favor, leva o rapaz, leva o Barcelli para comer no lugar. O Rui deu toda a orientação para mim. Eu fui lá cheio de dedo receber o Barcelli. Ele gosta de almoçar cedo. Falou, vamos lá no shopping, né? Aí... já fui empurrando ele aqui. Quando a gente vai andando com a pessoa, que você vai empurrando ele de lado para a direção, né? Empurrando ele para os restaurantes chineses e japoneses ali, aquelas chinês, coisas, né? Chinês, japonês, batata, aí quando ele parou na frente, eu falei, então, vamos almoçar aqui e tal. Aí ele olhou para a minha cara e falou, não tem um restaurante mineiro aí, não? Tem ali. Foi lá e pegou uma costelona de porco, já botou na costela, dois, vamos embora. É gente igual a gente, né? Exatamente. Olha só, quem entrou aqui foi o Ed Moreno também. Bom dia, Jorge, Rui, Beatriz e Rodrigo, mesmo na sua folga em Porto de Galinhas. Ou está desenhando um aeroporto por lá? Será que ele está lá em Porto de Galinha tentando melhorar o aeroporto, né? Exatamente. Mas foi Galinha para descer lá no aeroporto. E o Domingos, que é o pai do Rodrigo, né? O Rodrigo é português, né? Todos eles são portugueses também. O Domingos, tudo, né? Ele está colocando que aquele governador que você falou é o João Jardim. Ah, é? Ele era governador da Ilha da Madeira, que ficou vários mandatos. Sim. Né? Então... vivência espírita também é cultura. Não, e tem outra. Ele fez um aeroporto, um dos mais perigosos aeroportos do mundo. Mas só que o aeroporto, ele avançou no mar, porque não tinha espaço lá. Então ele fez um aeroporto que pega o mar. Então está aí. Porque nós temos o nosso... Ele concorda comigo. Nós temos o nosso Santos Dumont aqui, mas ele não avançou o mar, né? Ele já tem o cabo ali no Rio de Janeiro. O aeroporto Santos Dumont é o cabo, que a gente chama de cabo, que é uma entrada... De terra dentro do mar, né? É. Então aproveitou aquele cabo e fez o aeroporto Santos Dumont. Então quando você desce no aeroporto, sobe a água de um lado e água de outro. É muito legal. É. Né? Se o avião não conseguir frear, ele cai dentro d'água. Vai dentro d'água. Eu falei que nesse aeroporto eu não quero descer, não. Você mergulha. Diz que esse, tem um outro aeroporto que é muito, muito mais perigoso, mas esse daí já é lá no Nepal, naquela região lá. Né? Então vamos aqui também, o Ed Moreno está respondendo a pergunta. É importante os profissionais da saúde trabalhar com terapias integrativas? Ele coloca que sim, porque as doenças vêm de um desequilíbrio energético. É isso mesmo. Né? Aí o Edson Barbosa colocou que o médium Dr. Xavier é o Dr. Evandro Chagas. Evandro Chagas. E o Rodrigo também, para aproveitar... né? Colocou Evandro Serafim Lobo Chagas, Rio de Janeiro, 10 de agosto de 1905, né? E desencarnou em 1940, foi um médico e cientista brasileiro, filho primogênico do cientista Carlos Chagas, né? E Iris Lobo. Em 1926, diplomou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e fez residência no Hospital São Francisco de Assis e no Hospital Oswaldo Cruz. Cursou paralelamente à faculdade e o curso de especialização em microbiologia no Instituto Oswaldo Cruz. E o Chagas foi que descobriu a doença de Chagas, que é aquela doença que o coração incha, né? Então agora, no programa do EV, na semana passada, o Dr. Xavier, como é que se diz? quando a gente fala assim, em primeira mão, autorizou o Edson a revelar o nome dele. Então, o ano passado e esse ano foi revelado o nome dos dois médicos principais lá da equipe do Irmã Sheila. Do Irmã Sheila, não. Eles são da equipe de Irmã Sheila, né? E o doutor que a gente chamava Stephanie Oswald, que é o doutor Arthur Neiva, e agora o doutor Xavier, que é o cirurgião, né? Que faz a cirurgia mesmo, é o doutor Xavier, que é, então, esse aí, o doutor Evandro Chagas. Muito legal. Olha só, já são 9 horas e 14 minutos. Nós vamos aqui falar também dos nossos amigos que estão no YouTube, né? Também a Célia Mintes. Bom dia. Pelo jeito, Jorge, não está com frio. Não estou, né? Célia, aqui dentro tá gostoso. Por isso que você está vendo aqui só com a camisa do Vivência aqui. Mas, na realidade, eu tirei a blusa. Mas lá fora tá frio pra dedéu. A Célia Mintes, ela faz roupa para levar para a África, Moçambique, tá? Quem tiver tecidos que queira doar para a Célia, ela faz vestidinho para as crianças lá na África, viu, Jorge? Lá em Moçambique. Isso, a Célia faz um trabalho muito legal. Vamos para o nosso intervalo? O nosso intervalo comercial com a música agora aqui. Deixa eu ver uma música legal. Ontem nós tocamos essa música, as pessoas gostam bastante também, quando a gente está em trabalho de psicografia. E é uma versão da Elizabeth Lacerda, que é Canção do Irmão Ausente. Estamos no nosso momento Gigavale E nós vamos colocar aqui hoje o que nós escolhemos do Momento Espírita, é Renovando os Ares Espirituais. Vamos ver o que está nessa mensagem, Renovando os Ares Espirituais, para a Bia fazer o comentário depois. Renovando os Ares Espirituais. O grande anfiteatro oval romano, que conhecemos como Coliseu, foi mandado construir pelo imperador Vespasiano por volta do ano 70. O imperador Domiciano o concluiu no ano 82. Suas arquibancadas tinham capacidade para 80 mil pessoas. Os assentos eram de mármore, e para evitar problemas nas saídas dos espetáculos, os arquitetos projetaram 80 escadarias. Assim, em menos de 3 minutos, o Coliseu podia ser totalmente evacuado. Ao ensejo da sua inauguração, as festas e jogos duraram 100 dias. Nesse período, morreram 9 mil animais e 2 mil gladiadores. Ao longo dos anos, serviu também à representação de tragédias e comédias. Chegaram mesmo a se realizar simulações de batalhas navais. Também foi local onde muitos cristãos perderam a vida, lançados às feras. Esses espetáculos sangrentos de triste memória eram assistidos em quase delírio. Hoje, as ruínas ainda permanecem carregadas de um clima misterioso, símbolo do Império Romano e da Cidade Eterna. Curiosamente, nesse mesmo local, onde os cristãos entravam na arena cantando hinos de louvor a caminho do martírio, outros hinos de louvores se erguem, vez ou outra. Assim foi quando, da apresentação do quarteto Il Divo, que entre unção e emoção interpretou Amazing Grace. O hino tem muito significado, vez que foi composto por John Newton, após o que é considerada a sua conversão. Newton era um traficante de escravos africanos. Durante uma de suas viagens, seu navio foi fortemente afetado por uma tempestade. Lutando contra a borrasca, ele sentiu como estavam todos no navio, frágeis e desamparados, concluindo que somente a graça de Deus os poderia salvar. Estimulado por esse acontecimento e posteriores reflexões que fez do livro Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis, ele resolveu abandonar o tráfico de escravos e se tornou cristão. E então compôs a canção Amazing Grace, cujos versos podemos traduzir mais ou menos assim. Sublime graça. Quão doce é o som que salvou um náufrago como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer. E a graça aliviou meus medos. Quão preciosa aquela graça que apareceu na hora em que acreditei. Por muitos perigos, dificuldades e armadilhas, eu passei até aqui. Esta graça me trouxe em segurança de tão longe. E esta graça me conduzirá para casa. Quando estivermos há 10 mil anos, claros e brilhantes como o sol, não teremos menos dias para cantar e louvar a Deus do que nos dias quando começamos. Enquanto as vozes se elevam aos céus, lembramos que alguém disse certa vez que arar é orar. E de nossa parte afirmamos: cantar tal hino é uma verdadeira prece de louvor e gratidão ao Senhor da vida. Imaginamos quantas bênçãos tenham alcançado aquela imensa plateia, envolvida na harmonia dos sons e na beleza dos versos. Graça maravilhosa. Música renovando a psicosfera de sangrentos dias. Prece ao Senhor da vida pela própria vida. Gratidão. São 9h28. Esse é o Momento Gigavale e nós gostaríamos que a Bia falasse a respeito dessa mensagem. muito lindo, né? Eu acho que o Jorge também se emocionou aqui com isso, porque ele leva essa música, né? Ele com o canto, a música, o transcender, o recuperar, né? Então, quando a gente está em algo sublime, em uma ligação de luz, de harmonia, nós estamos resgatando, né, a nossa essência, nós estamos nos curando. E quando fala assim, né, o retorno à casa, né? Eu antes, agora no intervalo, eu estava falando com o Jorge a importância de nós acreditarmos que nós estamos de passagem, que não somos só matéria, e que nós temos esse espírito, esse é que volta, né, para a casa do Pai. Né? Porque olhar a pessoa no caixão, como eu olhei ontem, você fala assim, olha, tem que ter um espírito, porque a gente não é só isso. Então, esse e no lugar, você vê, teve tantas tragédias, e ali, depois vem a música, vem a evolução, e quantos espíritos foram socorridos. E sempre nós temos a chance. Então, eu olho junto com a psicologia e a espiritualidade, é auxiliar as pessoas a resgatarem esse espiritual que há nela, este ser divino que há nela, que nós não estamos sendo castigados, que nós não estamos doentes porque, sabe, fomos ruins em outra vida. Existe esta lei, sim, que nós precisamos, mas depende da forma como eu olho. Então, isso traz harmonia quando você olha com amor para aquilo que está acontecendo com você. Então, a música, eu acredito, as palavras, a gratidão, né? Você ser grato por aquelas coisas que são difíceis, mas aquilo está te fazendo evoluir, aquilo está te fazendo, quando você retornar para a casa do Pai, quando você deixar desta vida aqui na Terra, você aprendeu alguma coisa com aquilo. E que você leva muito melhor na sua essência. Você veio e cumpriu. Teve uma vida com um significado. Então, eu falo assim, a transformação é de dentro, né? As pessoas, nós precisamos do outro. Nós precisamos do apoio, nós precisamos da ajuda, nós precisamos de um passe, nós precisamos de um trabalho, nós precisamos de um médico, nós precisamos de um terapeuta. Mas saiba que tudo está em você. A cura está em você, né? E nós precisamos disso. É olhar com amor para nós e olhar com amor para o outro. Tem uma, deixa eu colocar aqui que eu gosto desta frase do Jung, eu até escrevi para não esquecer. Jung diz assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É interessante, Viviane. Eu estou preparando uma palestra para falar sobre os precursores do Espiritismo, de Sócrates e de Platão. Os dois já falavam tudo isso. Isso há 400, quase 500 anos antes de Jesus. Interessante, né? Sim, mas vem, né? Toda na filosofia toda, e vem toda a história. O que ela está sendo só, eu falo, às vezes renomeada, e também trazendo para uma linguagem da época. Sim. Nós precisamos trazer a linguagem da época. Então, tudo isso que está voltando, esse movimento que está fazendo de você voltar para o valor do espírito, o valor espiritual das coisas, e sabe, não olhar só para o que são as coisas, mas para, sabe, as forças, as virtudes, você como um ser espiritual, sabe, em passagem. E que às vezes é difícil, porque quando a pessoa sofre, quando ela está na dor, doente, né? Eu tô ali, você tá vendo o livro da Joana de Ângeles, né? Ali. Ela é a... E eu nunca estudei, tá? Assim, a Joana de Ângeles. Eu fui convidada para ir no curso de psicologia espírita lá no Jefa. Eu fui dar uma aula pra turma. Eu dei da psicologia positiva. E aí a minha cunhada chamava, Natália, vem pro curso. Eu falava assim, ainda não. Não. Então, meu horário não dá. E agora eu acho que vai ter outra turma, eu vou participar como aluna, entende? E eu peguei esse livro, foi assim, foi numa estante de uma loja de livros até usado, e estava lá esse livro, Autodescobrimento, Uma Busca Interior, de Valdo Franco, da Joana de Ângeles. É fantástico, aí eu leio aquilo e falo assim, ele vem integrar aquilo, vem dar nome um pouco. Porque eu não sou muito de teoria e citar muitos nomes. Deu para perceber, eu falo muito da minha experiência. Eu não gravo muitos nomes, né? Mas tudo que eu estou lendo ali é a coisa mais fantástica, sabe? Assim, mas é fantástico, mas está fazendo mais sentido agora que eu tenho um conhecimento e uma prática. E tempo, né? O tempo está meio difícil, mas eu estou arrumando o tempo. Faz, e eu estou arrumando. É isso. E voltado muito para a espiritualidade, juntando com a minha profissão. É porque a gente, quando eu trabalhava aqui na Seara, a gente dizia, a gente só deve dar trabalho para quem não tem tempo. Porque quem tem tempo, ele está sempre arrumando uma desculpa. Então, é isso aí. Vamos encerrar o momento de Gavalho, Paulinho? Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa querida amiga vivenciana, Beatriz Paula Porto, que trabalha com constelação familiar, com reiki, com psicologia reencarnacionista. Tem mais alguma coisa, Bia? Muita coisa. Tem muita coisa, porque tem muita coisa. Como diz, nossa, eu sou avó, né? Tem um monte de coisa aí, entre outras, né? E o meu início, eu sou contadora, lembra? Oh, puxa. É, vida. Meu começo, eu sou contadora. Uhum. Então, também tem. Era mas antigo, aí eu. Guarda-livro? É. Na época do guarda-livro? Não, né? Eu sou um pouquinho da época. Porque lá. Sabe que ela, quando a pessoa fala que é contadora, mas você não é formada em nível superior? Não. Então, é do técnico. Porque era, na época. Porque era contador. Era contador. Eu sou formado em técnico contabilidade. Não, aí você já é técnico em contabilidade. Eu tive. Porque antigamente não existia curso superior de contabilidade. Não. Então, o que fazia o técnico, ele era contador. Era. Certo? Eu tinha. Aí depois entrou Ciências contábeis. Entrou ciências contábeis. Aí passou a ser. Aí passou a ser profissional de ciências contábeis. É. E esse que é o contador. Mas aqueles que já tinham como contadores continuaram sendo. Eu podia até assinar balanço quando me formei, né? Eu também. Já não pode. Não, aí o técnico. Na época pode eu podia. Mais. Eu tinha CRC, gente. Então agora eu tenho CRP. Então eles eram quase. Quase, como é que fala mesmo que a gente está falando aqui? Contador. Guarda-livro, quase guarda-livro. Guarda-livro. Guarda-livro era antes do contador. Né? Nossa, mãe. Aí não olha dá, só. Né? Aí não dá. A Elza está mandando um recadinho aqui, com frio, claro, né? Bom dia. Rui, Jorge, Bia, Graça e equipe, muito bom o assunto de hoje. É muito importante os psicólogos e outros profissionais fazerem e saberem todos os tipos de terapias integrativas. Só tem muito a ajudar os homens de hoje. Um abraço. Acho que é a Elza Saito. Quem está aqui só Elza? Mas deve ser a nossa Elza. Elza Saito. Lembrando da enquete que nós temos aí no nosso site do Vivência Espírita. O nosso site Vivência Espírita é vivenciaespirita.com.br. Lá você entra em enquetes e responde lá o que nós colocamos. A enquete é: você acredita que existem seres inteligentes fora do planeta Terra capazes de se comunicar mediunicamente? Legal. É sim ou não só? E o que dá dano na enquete? Não, aqui aí tem que entrar aqui para ver. Não tô, entrar. Só tô passando a propaganda pro pessoal. Mas se entrar lá no site já dá para ver quantos tem, né? Se o Rodrigo estiver escutando lá, não estiver na praia ainda, ele pode até passar aqui pra gente aí que é rapidinho. Mais uma do Ed Moreno aqui. Ed Moreno, todos os sábados de meio-dia a 13 horas, de meio-dia às 13 horas, com o programa Outras Verdades na Família. Web Rádio São Paulo, capital. Então, na Web Rádio, o Ed Moreno está também. Ed, você colocou a foto aqui, mas não colocou o link. Coloca no link para as pessoas saberem, que aí deixa aqui, se quiser escutar você também, nos sábados, escutam você. Lembrando também, né, mais um comercial nosso aqui da Rádio Online Vivência Espírita, para você acessar tudo do nosso programa, do Vivência Espírita, inclusive site, inclusive tudo, inclusive rádio, entrar direto, é só escrever aovivo.vivenciaespirita.com.br. aovivo.vivenciaespirita.com.br. Aí você já entra direto, já vai entrar direto ouvindo a rádio, tá bom? Parece uma televisãozinha lá na frente, muito legal, e entra nos outros segmentos também do programa. Queria também, Rui, só pra gente lembrar, pedir um favor para os nossos ouvintes, que a gente tem os ouvintes aí de todos os domingos, pedir um favor para vocês ajudarem a gente, as pessoas a baixarem o aplicativo do Vivência Espírita no celular, por favor, né? Então, todos vocês que nos ouvem e gostam do programa Vivência Espírita, quando vocês falarem do programa Vivência Espírita, pede para as pessoas a baixarem no celular, é só escrever no Play Store lá, né? No Play, né? Vivência Espírita, e a baixar o aplicativo para ter a rádio às 24 horas. E, inclusive, no domingo a pessoa ouve pelo celular também, né? Esse nosso programa. Então, essa ajudinha que a gente pedia para os nossos ouvintes, para pedir para os outros amigos baixarem o aplicativo. E o pessoal pode ouvir o nosso programa lavando roupa, fazendo almoço, fazendo os trabalhos de casa, né? Que nem o Milton disse que ele ouve o nosso programa lavando roupa, né? Uhum. O Milton Baruel. Isso é brincadeira, viu? Milton. Poxa vida, isso que é amigo, tá vendo? Como entregando você aqui, né? Paulinho, põe essa chamada do Ed Moreno aqui do programa dele, por favor. Vamos tocar aí? Chamada do programa do Ed Moreno? E ele vai estar aqui conosco mês que vem, viu, Sérgio? Isso, vamos lá, ó. Olá, amigos, vocês me conhecem? Faço 0800 com Deus. Eu sou Ed Moreno e faço parte da família Web Rádio. Vou estar com vocês a partir do dia 6 de julho com o programa Outras Verdades. Barrancos descendo, enterrando aldeias. Convido todos vocês ao vivo comigo, Ed Moreno, do meio-dia às 13 horas. Faça parte desta família. A água invade cidades inteiras. Rodrigo tá ouvindo lá, né? Vamos ver se esse programa dele presta mesmo, né? Se prestar, a gente pode transmitir aqui também pelo Vivência Espírita, né? Ele vai. Quem sabe, né? A gente vai escutar umas 3, 4 vezes aí. Se prestar, a gente fala, pede para passar aqui no nosso também. A chamada ficou linda, parabéns. Eu tenho certeza absoluta que vai ser excelente o seu programa, né? Sem ter escutado nenhuma vez. Eu tenho certeza. A alegria do Ed. Uhum. Vale a pena. Tô falando assim pela amizade que a gente tem, né? Mas eu tenho certeza que vai ser excelente. Contagia, né? Alegria contagia. Isso que nós temos que levar para as pessoas, alegria. Continuando aqui com os nossos ouvintes aqui do YouTube, né? A Silvana Eklund também entrou aqui dando um bom dia. A Tânia Rovini assistindo e amando Vivência Espírita, bom dia a todos. A Claudinha Ribeiro, nossa Claudinha, que sempre liga para nós, bom dia. Que programa maravilhoso. Quantas explicações me tirou muitas dúvidas e me deixou mais à vontade de buscar mais sobre a fraternidade branca. Você vê que é interessante todos os assuntos? A Fátima também, Offers 7, não sei se é o nome que está aqui, é o que saiu aqui, viu, Fátima? Olá, queridos amigos, bom dia. Digam a Beatriz que ela vai adorar estudar a psicologia transpessoal à luz da querida Joana de Ângeles, né? Um lindo domingo para todos e muita paz. Fátima da Silva Cunha, bom dia, feliz em ver e ouvir vocês. A Fátima, eu acho que é a Fátima lá de Jacareí, da casa da Marcela, que a carinha dela parece pequenininha aqui no meu celular, por isso que eu tô vendo, mas eu tô achando que é a Fátima de Jacareí, Fátima Cunha, a nossa Fátima lá da casa da Marcela. Um grande abraço, Fátima, que estava ontem lá também no trabalho, né? O Rodrigo colocou aqui para nós, o lançamento do CD só vai valer no Vivência Espírita, do CD do Ed. Ele vem lançar o CD aqui, viu? Vai vir lançar aqui. Os demais são apenas pré-lançamento, onde ele está fazendo por aí é só pré-lançamento. Lançamento mesmo vai ser aqui. Modestamente, né? Exatamente. O que vai valer mesmo, ele lançamento. Ele pegou só modéstia, Rodrigo. Viu? Rodrigo, o cara convive com a gente, vai aprendendo a ser humilde, né? Muito aqui, humilde. Daqui a pouco ele está orgulhoso de ser humilde. Né? Isso aí. Olha só, já são 9 horas e 43, já fica enrolando a Beatriz aqui. E o Rodrigo não tá roxo, fica mais ainda. Porque quando o Rodrigo tá do lado de lá, a gente vai enrolando ele, não deixa ele falar, né? Aí quando chega no final do programa, ele fala, pessoal, obrigado pra quem é aqueles que nós não podemos falar. Hoje eu falei o nome de todo mundo, mas também enrolei aqui. Hoje tá bom porque o Silvio só falou aquele meia hora lá na... Não, mas é que eu entrei e peguei os nomes aqui, eu que fui falando. Pode fazer o sorteio aí já, viu? Pode fazer o sorteio. Aqui dos nomes que vieram aqui, que vocês não têm aí, é o Ed Moreno e a Elza. Coloca eles no sorteio também do CD do Momento Espírita e do livro. E aí vocês podem pegar os outros nomes aí e já fazer o sorteio e passar para nós, que já são 9 horas e 44 minutos. Vamos falando com a Bia mais um pouquinho? Vamos. Aqui? Vamos deixar a Bia falar um pouquinho. É. Não, mas eu falo muito também. Não, mas a Bia pode de casa, deixar, né? Falar. Não, todo o assunto é gostoso de ouvir. Sim. Eu acho que esse programa é isso que é o rico, né? É você... isso que o pessoal quer ouvir. Né? É, então, e é bacana ir falando e colocando, né? Mas é, olhar esse olhar da psicologia, eu acho que foi o Ed, alguém colocou que as doenças são as congestões, né, das energias, né, os conflitos, né, energéticos que nós temos. O que, que é energia? De onde vem essa energia? Como que eu entro em sintonia? Depende de como eu estou, por isso que fala da reforma íntima, né? Depende se eu vigio meus pensamentos, se eu sou uma pessoa muito que sempre vejo o que é ruim em tudo, muito negativa. Então, vou estar numa vibração entrando nessa sintonia. Eu entro nessa sintonia de encarnados e desencarnados que têm esta mesma, e aí você atrai. Então, adoece, né? A psicossomática, se adoece, não é no corpo físico, adoece fora e vem dentro. Tem um livro do Kabat-Zinn que ele fala que a psicologia, o espiritismo é a psicologia dos pobres. ele tem razão? Então, mas por quê, né? Porque aqui é muito caro para pagar um psicólogo. Ele fala, então, de brincadeira. Eu sei, mas porque como eu sei... Como é que você fala do preto velho, né? Não, tem no meu livro, no meu primeiro livro lá, que a gente tem um capítulo chamado Humor, ponto de encontro com humor, né? Sei. É, parada obrigatória, humor. E a gente coloca a história do Zé Roberto. Zé Roberto, que é agora da AME, né? Tem uma casa espírita lá na Urbanova. Na Urbanova, né? O Zé Roberto, nosso amigo Zé Roberto. E ele foi fazer psicologia. Tá. E ele ia sempre no trabalho, que tinha um trabalho de psicografia com o médico Rogério Leite, que vinha na AME. E a equipe toda fez amizade com o Zé Roberto, que ele estava sempre ali ajudando o trabalho de psicografia. E o Zé Roberto foi fazer psicologia, não foi mais no trabalho. E um dia o Zé Roberto estava de folga na faculdade e veio. Aí uma das companheiras lá, amigas do trabalho, que chegou quando viu o Zé Roberto, falou: nossa, Zé Roberto, tá com tanta saudade de você, você sumiu, você não veio mais ajudar a gente, você não vai mais trabalhar. Ele falou: não, porque eu tô fazendo psicologia. Aí eu tô aí fazendo psicologia, por isso que não tá dando para vir. Ele falou: mas Zé Roberto, você é um cara aposentado da Petrobras, ganha bem demais, o que, que você tá fazendo psicologia? Você tá precisando ganhar dinheiro? Ele falou: não, eu tô fazendo psicologia para poder ajudar as pessoas. Tem muita gente precisando. Eu quero atender os pobres, eu quero ajudar os pobres. Eu falo: ah, para com isso, Zé Roberto. Psicólogo de pobre é preto velho, rapaz. Volta pro trabalho aqui. Eu não sei por que cargas d'água, mas o Zé Roberto parou de fazer psicologia e voltou a trabalhar. Não, e abriu uma casa espírita lá na Urbanova, né? Lá perto da faculdade, lá da Univap, né? Então, mas eu... Isso, foi bom, a sabedoria dos pretos velhos, né? Eles são médicos, psicólogos, eles são tudo, né? Só que eu vejo uma coisa assim interessante, né? Mesmo... na casa espírita, os psicólogos, né? A gente atende, eu converso com as pessoas lá na casa da Marcela também, né? E tem as pessoas que eu falo assim, como uma terapia mesmo, né? Terapia de pronto-socorro, né? Plantão psicológico. é o seguinte, é a visão do psicólogo é trazer a responsabilidade para a pessoa. O que acontece muito e que ela faça, e que ela consiga, porque é mérito dela, ela precisa aprender a fazer escolhas. E muitas vezes, quando a pessoa, isso uma grande maioria, pelo que eu percebo, vai para receber um tratamento, por exemplo, de um passe, de uma cura, e não muda ela. Ela coloca a responsabilidade, que é o obsessor, que é o espírito, aquilo que a gente estava falando de sintonia, sim, de vibração. Então, ela vai sempre para pedir ajuda, vai sempre... E dentro, eu vejo como, por mais que se fale na pré-eleição, por mais que se fale, você precisa fazer a reforma íntima e tal, eu vejo o psicólogo auxiliando a pessoa, dando um suporte para que ela faça a reforma íntima, né? A pessoa, às vezes, chega para mim e fala assim: mas você acha que isso está certo? Isso que eu estou pensando de fulano está certo? Isso... Eu falei assim: eu não conheço o fulano, eu não conheço o outro. Você que está comigo, o que você acredita que você está atraindo esta pessoa com estes comportamentos, com esse pensamento, em quem você reverbera para que você precise. Te incomoda muito? Então olhe que tem alguma característica tua que você está precisando lapidar. Eu falo que nós somos aquele diamante, que vamos lapidando, lapidando. Aí eu falo, ah, não, mas eu quero saber se você acha que ele está certo. Eu falei, eu não sei. Terceirizar. Eu não sei, mas a pessoa quer ter razão. Ela quer que o outro te valide. Continue assim. E não dá, sabe? O processo nosso é um aprendizado danado. É dolorido também, mas é tão vantajoso quando a gente consegue ter um pouco de entendimento. É bom demais. Isso acontece muito na Casa Espírita, que muitas pessoas vêm procurando a consolação, só que a gente ensina para ele a redenção, né? Que é justamente você, vamos cuidar das suas dificuldades, mas você vai ter que estudar, que aprender e trabalhar. Então a gente vê que essa é a filosofia espírita, né? Você tem que tirar de dentro de você aquelas coisas boas que nós já nascemos com ela, né? Sim, e nós temos tudo isso. Mas eu digo assim, tudo é válido. Se aquela pessoa está naquele momento só para receber, ela precisa receber carinho, ela precisa receber amor, ela precisa receber... Isso tira aquela dor dela, né? Tira aquela dor dela para que ela possa raciocinar, para que ela possa se enxergar. Ela está misturada, ela está vivendo a parte de ego dela, tá? Eu trabalhava com o Sr. Francisco Amaro, ele dizia, Rui, as pessoas podem ir em toda e em qualquer religião, mas ele nunca vai esquecer quando ele for no centro espírita, porque o centro espírita tem que acolher a pessoa com carinho, com amor, com abraço, com beijo e com humildade. Isso. Então ele dizia, a pessoa nunca esquece quando, depois que ela for no centro espírita. Então, mas isso é em todas as situações, né? Até no consultório de psicologia, quando eu fiz a faculdade, você tinha que o máximo dar a mão para a pessoa. E eu já era toda diferente, eu sempre abracei meus clientes, sempre eles chegavam, vou até a porta, abraço, levo de volta, sabe? E isso é importante, esse contato. Mas tinha assim, você não pode. A gente tinha medo de encontrar com o psicólogo da gente. No shopping, a gente mudava disfarçava, entrava numa loja. Porque você não podia ter contato, porque ele não podia saber da tua vida. Sabe, é um negócio tão assim, você é ser humano. Lembra? Uma alma tocando outra alma, não é verdade? Oi, os aniversariantes, para mim, por favor. O aniversariante está aqui em mãos. Estamos terminando. Isso, exatamente. Botei minha lorinha aqui. Tá bom. Primeiro aqui nós vamos falar aqui dos sorteados, né, as pessoas que foram sorteadas no programa de hoje. Vamos lá para música de sorteio. Paulinho, música de sorteio aí, Paulinho. Legal. Acho que é seriado. Parece, foi o Rodrigo que criou esse... Policial. Né? Vamos lá. Quem foi sorteado? O livro, quem ganhou foi a Nadir Paulino. A Nadir ganhou o livro. E o CD do Momento Espírita é o Edivaldo Marques, lá do bairro Bom Sucesso, né? Que ligou pra gente hoje. Vocês podem buscar o CD, por favor, lá na Casa do Caminho, lá na livraria Casa do Caminho. O endereço é Rua Helena Mascarenhas 115, aqui no bairro Jardim Bela Vista. A partir de segunda-feira, a partir das 13 horas. A livraria fica aberta a partir das 13 horas. Ao lado do Centro Espírita Casa do Caminho. Então, virando a esquina, né? A Rua Helena Mascarenhas 115. Então, mais uma vez, a Nadir ganhou o livro e o Edivaldo Marques ganhou o CD. Que legal. Vamos para nós. Aí você falou da música, eu lembrei da música Amazing. Amazing também, que foi tocada hoje lá no Momento Espírita. Eu lembrei que, na realidade, então, a que nós cantamos aqui não é uma versão, é uma paródia, né? Porque ela é totalmente diferente a letra do que a letra do Amazing Race. E ela se imortalizou na Guerra Civil Americana, onde um pai cantou essa música. Porque o que a gente canta aqui é Segura na Mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Então não tem nada a ver a letra com a original. É uma paródia que fizeram, não é uma versão. Essa não é do Padre Zezinho? Não né? Sei quem gravou essa Segura na Mão de Deus, mas ela é antiguíssima também, que canta aí em tudo quanto é igreja. E quem cantava muito era a Natália, com o grupo, antes de vocês criaram. Sementes da Manhã, não é? Sementes da Manhã. Da Natália. Natália, cunhada, ela canta e muito bem. Ela tem uma voz muito bonita, né? Canta bem. Bom, então já estão os ganhadores aqui no Vivência. Agora nós vamos para os nossos aniversariantes, né? Vamos lá? Aniversariantes. Aqui nós temos aniversariantes. Aqui, que o Rui trouxe para a gente. A Valéria Damião, nossa doutora Valéria, né? Lá do Paulo de Tarso, faz aniversário dia 9. Dia 10, o José Antônio Castelo, também do Paulo de Tarso. Mais uma dia 10, a Maria Lúcia da Silva, do Paulo de Tarso. Dia 14, mas aqui tem o dia 12, o Arlindo, lá do Anjo Ismael. Nosso irmão Arlindo faz no dia 12 aniversário. Dia 6, quem fez aniversário foi a Camila. Camila, nora da Bia. Isso, minha norinha nora querida. Ontem nós estivemos, né, lá à noite, celebrando. Uhum. E dia 5, Rui, nós esquecemos de falar semana passada, quem faz é a Irene Nascimento, né? A Irene, que é cunhada da Tiana, né? É a irmã do Chicão, né? A Irene, a gente já viajou junto aí nas excursões, a Irene é gente boa demais. Na faculdade de economia junto. Uhum. Um grande abraço para a Irene, ela fez no dia 5 de julho. E nós temos aqui também no dia 14 o Carlos Eduardo Santos, também do Paulo de Tarso, que faz aniversário. Pessoal, vê se eu falo, esse pessoal fala demais do pessoal do aniversário do Paulo de Tarso. Sabe por quê? Porque o Rui traz toda semana os aniversariantes de lá. Vocês mandando aqui pra nós, porque tem gente que tá cadastrado aqui comigo e tem outras que não. A gente fica muito preocupado de a gente cadastrar pessoas que a gente não conheça. Não conheça assim, não esteja no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente tem medo de deixar cadastrado permanentemente e a gente ficar dando aniversariante para gente que desencarnou. Às vezes até de outra religião, né? Que não gosta muito. Não, que não escuta o programa nem nada, então você não evita colocar. Mas é só mandar para gente aqui no dia, ó, fulano de tal está fazendo aniversário, manda aqui para gente pelas nossas redes sociais e a gente divulga o aniversariante, que é muito legal a gente falar o aniversário. Eu fico contente quando eu estou ouvindo o rádio e falo, hoje é aniversário do Jorge. Fico contente, a pessoa fica contente. É. A rua, né, vai ser fechada, né? Na rua Pouso Alegre vai ser fechada. Já passou, foi em abril. Já teve fechado. Quem foi? Só os amigos que apareceram lá, né? Então, nós vamos... Olha, já são 9 horas e 56 minutos. Vamos ver se tem mais alguém aqui pra gente falar. Quem entrou aqui foi a Mari. Olha, 10 de julho, Mari Ângela. E domingos, aniversário de casamento. Tá vendo como é legal? A Maria Ângela entrou aqui, o pai do Rodrigo e a mãe do Rodrigo. No dia 10 de julho eles fazem aniversário de casamento. Que legal. Quem faz aniversário de casamento também esse mês é o João e a Dolly Cassal, né? Os dois fazem aniversário de casamento. Eu acho, não sei se é dia 26 ou dia 27, alguma coisa assim. E nós vamos fazer uma bênção também no bodas de ouro dele. Bodas de ouro. O João e a Dolly. 50 anos. 50 anos de casados, né? Então a gente vai lá dar uma benção nesses 50 anos de casado. Eu vou jogar uma praga nos dois. Tomara que vocês vivam mais 50 anos juntos. Não vai acontecer que nem aquele caso, não. Eu gosto tanto do meu marido que na outra reencarnação eu quero voltar com ele, né? Uhum. Isso, pode ser. Ela perguntou ao meu marido e falou, peraí. Não é bem assim, né? Não é o caso do João e da Dolly. Não, às vezes você fala para a pessoa, mas outra vez? Outra vez? Não tem outra mulher, não? Então, mas o João e a Dolly são... A gente ama o casal lá, né? Trabalhadores, que a gente agradece bastante por ter... abrigado a casa da Marcela aí 10 anos, na casa deles, né? Dentro da casa deles, perderam toda a privacidade dentro desses 10 anos e a casa da Marcela funcionava na garagem, na cozinha, no banheiro, na sala, no corredor, e tudo quanto é lugar. Exatamente. Rua. Então, imagina só você ter a sua casa, como a Fernanda falou antes, na quarta-feira pra gente, né? Pediu para as pessoas pensarem um pouquinho. Imagina aí, fecha os olhos, né? Imagina aí, você está na sua casa, você tem tudo da tranquilidade na sua casa, e daqui a pouco todo mundo está dentro da sua casa, fazendo tudo que quer. Está na sala, na cozinha, está tudo. Falou, já imaginou isso? Falou, então isso aí aconteceu com meu pai e com minha mãe durante 9 anos, eles abrigando a casa da Marcela aqui. E os dois ontem estavam radiantes também, porque foi eles que trabalharam mais para poder fazer a nova casa da Marcela, né? O João dedicou de corpo e alma a essa construção da nova casa da Marcela e eles estavam super felizes, a Dolly estava muito feliz com todo mundo ali. Só que o bazar, o brechó continua lá na outra casa ainda, né? Porque como a outra está mais longe, então a Dolly que toca o brechó vai continuar na casa dela. As doações as pessoas podem continuar levando lá na casa dela, que continua lá também para dar sustentação para a casa da Marcela. Então, nossos parabéns nesses 50 anos de casado do João e da Dolly. E agradecer, em nome aqui da espiritualidade, mais uma vez, por tudo que eles fazem pela casa da Marcela. Aí a gente está vendo que dia a dia está aparecendo mais casas espíritas, né, Jorge? Isso. E aqui nós temos a do Zé Roberto, que foi inaugurada há pouco tempo. Nós temos a OAFA, né, que está com atividade muito grande também lá no Jardim Cerejeiras. Então, a gente está vendo que a doutrina está crescendo. Né? Eu já estou me despedindo aqui. Tchau para vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. Silvio, dá um tchauzinho para o pessoal. Muito obrigado aí pelo... Olha, sinceramente... Eu nunca vi um programa sair tão perfeito igual esse, igual hoje. Você estava aí sem falar nada, fez a coisa mais legal do mundo, né? Você vai te deixar de falar? Não, pode dar o tchau aí, Silvio. Então tá bom. Obrigado, viu, Jorge? É como diz, viu? Boca calada não entra no escrito, né? Muito obrigado a todos. Obrigado, Jesus, por mais este programa. E... até uma próxima oportunidade. Eu gostaria só finalmente de deixar aquele abraço grande, carinhoso, pro pessoal lá da casa da Marcela, que ontem eu fui lá, participei, coisa linda, maravilhosa, Fernanda, Fábio, João, Dolly e todos os demais voluntários que foram lá e participaram o dia inteiro. Obrigado. Nada. Só para encerrar aqui, o Francisco está lá em Porto de Galinha, deitado na cama, de perna para cima, continua prestigiando a gente lá. Uhum. Né? Que só aparece as pernas dele e as mãos aqui para cima. Aqui lá, né? Lindo demais. Nós temos que agradecer a Graça, o Silvio e o Paulinho, que hoje, e o Beto, né, que está escondidinho ali. O Beto esconde ali no chão para ficar no telefone. Né? E, então, nós agradecemos muito a atenção desse pessoal e o carinho dessas pessoas que nos auxiliam. E vamos agradecendo pela Bia, que já é nossa amiga vivenciana aqui do programa, para que ela dê suas considerações finais e também que ela faça a nossa prece de encerramento. Só para ser justo, Rui, a Claudinha Ribeiro entrou aqui e colocou: hoje é aniversário da minha sogra Sueli, lá de Pirassununga. Conheço a Sueli, lá em Pirassununga. Ela sempre vem na AME, a Sueli. É vizinha muito da boa. Minha cidade, Leme. É. E também dizendo que amanhã é a filha dela, a Jéssica, que faz aniversário. É. Né? A Dolly. Pelo jeito ela gosta muito da sogra. Gosta muito, gente boa, a sogra dela, a mãe do Carlão. Ela sempre vem na AME também, né? A Dolly entrou aqui e falou: nós é que temos que agradecer tanta dedicação. Então, um grande abraço a todos. Bia. Tá. Oh, só colocando que o Rui esqueceu de você agradecer o Rodrigo, só porque ele não está de corpo presente aqui. Ah, mas ele está aí na agradece o Rodrigo. Está na internet, na televisão. Olha, só vem a mãozinha do Francisco. Eu também só tenho a agradecer por estar aqui, gratidão mesmo, né? Eu gosto muito de estar aqui, né? E muitas bênçãos para todos. Nós vamos assim, então, agradecendo de todo o coração por mais esta manhã linda e maravilhosa, iniciando o domingo com as bênçãos de Jesus, e que isto leve para cada um, para o coração de cada um, a alegria, a felicidade por mais um dia. E lembrando-se sempre de agradecer pela vida, pela beleza da natureza, pelo frio, pelo calor, pelo sol. Esta é a manifestação de Deus em nós. Lembrando sempre que nós estamos em eterna evolução. O nosso eu divino ligando-se ao eu divino e misericordioso do Pai, para podermos realizar a missão que viemos aqui realizar nesta terra, nesta vida, e aproveitarmos a nossa encarnação